Certeza, você duvidou que não existia mais resquício de amor. Saiu perdido na vida, ficando por ficar, e não contava que a saudade ia te encontrar. Agora tá aqui, você me acostumei. Pensei que quando te encontrasse ia tremer, mas eu nem balancei. É que o frio na barriga, a saudade esquentou. O amor que tinha distância zerou, não sobrou nada. Essa dor.